templo, dizendo aos anjos: ide, derramai sobre a terra a ira que vem de ti. Os rios se tornaram sangue e o mar já não é mais. Justo és, Senhor, teus caminhos são de amor. Na verdade, tu és fiel. A grande voz do céu, na tempestade eu confio. Tua graça é meu abrigo. Justo és, Senhor, teus juízos são de amor. O sol abrasou os homens e a dor fez se clamor. Mas em meio às trevas clamamos por teu amor. Na batalha vem a luz, reinos se prostram, ó Rei. Derrama, Senhor, a vida sobre nós, vem nos guiar. Justo és, Senhor, teus caminhos são de amor. Na verdade, tu és fiel. A grande voz do céu, na tempestade eu confio. Tua graça é meu abrigo. Justo és, Senhor, teus juízos são de amor. Tu és fiel. A grande voz do céu, na tempestade eu confio. Tua graça é meu abrigo. Justo és, Senhor, teus juízos são. Bebê, me dois, bebê, me